você, caminha em minha direção. O lance pega quando estou na minha. Você chega e toma conta de tudo, cabeça, alma e coração. Yeah.